Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu estou falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e para o Maurício Valadares. Com certeza faremos uma mega promoção com os Hermaninhos, né? Hein? Total, certeza. É? Lógico. Como é que tá a efervescência aí? Tá indo bem. O Cristiano Costa falou que não ouviu o programa semana passada porque ele foi no lançamento do CD dos nossos amigos Canastras lá. Opa, é verdade, Canastra. Lá na Estrela da Lapa. Exatamente, né? Falou que é maravilhoso. Inclusive, o encarte tem agradecimentos a nós dois. É mesmo, Nandão? Pô, aqui, cara. Legal, né? É espetacular, hein? Beijo pros caras do Canastra, grande banda. É. Mas enfim, falei da Fofa e paixão total, né? Cat Power. Complicado aí, Nandão. Tá. Aí o fundo, ela, Cat Power, que dizem já está com a sua pochete prontinha pra descer no Brasa. E eu comentei aqui que parece que ela já transitou por aqui e chegam mensagens dando dia, mês e ano. Ela esteve aqui no dia 20 de novembro de 2001. Há 6 anos atrás, a Cat Power se apresentou por aqui. Uma artista completamente independente, né? Com vários discos lançados. E que agora começa a ter algum tipo de reconhecimento e notoriedade, né? Participa de várias aventuras, uma figuraça, né? Maravilhosa, discos espetaculares. Ela traz toda essa uma palavra boa, né? Que é muito utilizada junto com alavancar, brifar, startar. O que mais? Entorno. Um entorno. Ela traz esse conteúdo que vem de Bob Dylan. Muita atitude. Ao punk, muita atitude. Porra, atitude aqui não falta nela, né, meu amigo? E a Cat Power consegue juntar isso tudo e fazer esse tipo de som, completamente meigo, né, cara? Esse é o último disco da Fofa, The Greatest. Nós ouvimos Islands. Como é que tá aí o negócio? Tá indo bem, cara. O Cristiano Costa. Porque você tá sentindo um programa assim, uma onda bem cool, né? Tá levinho, né? Tá cool, tá cool. Como é que é? Cool. Ah, sim. É, Cristiano Costa, meu amigo, dizendo que o The Good, The Bad and the Queen fez um convite ao Turbo Trio do seu amigo Bernardo Benegão pra fazer um remix de uma das faixas do CD, cara. É, olha mesmo, que demais isso aí, rapaz. Temos. Mas é muita ligar. Emoção, hein? Muita emoção. Pô, vamos ligar pro Bernardo aqui agora, ver se verdade, ele atende o telefone. Podia até fazer ele ao vivo, hein, malandro? Hein? Hein? Vamos saber disso aqui agora. Vou dar uma ligada aqui. Não, já tô ligando. Sobe o som aí, DJ. Sobe aí. Never was a Bernardo, essa hora deve estar comendo uma pizza em Milão, alguma coisa assim. O telefone tocou e não atendeu. Mas, de qualquer maneira, a informação deve proceder, né? Porque ninguém inventa uma história dessa. Claro. E o Turbo Tri, o Bernardo, tem um nome lá por fora já. Então, como o Damon Albarn, né? O pessoal que trabalha, o próprio cara do Niles Barkley, né? O Danger Mouse, é o camarada que fica farejando quem mostra alguma coisa interessante, né? Exatamente nesse conteúdo da Cat Power, né? Juntando várias informações, juntando várias influências e criando algo original. Então, porra, nada mais se encaixa do que o The Good, The Bad and The Queen com o Bernardo e seus capangas, né, cara? Vem cá, a última passadinha na promoção? É, vai bem, vai bem. Qual é? É, valendo quatro. Tá achando pares... cool? Tá achando cool o programa? É, eu não gosto dessas expressões, você sabe, né, querido? Ah, é? Eu sou meio argentino nesse sentido. Ah, é? É. Ah, tá. O programa tá relax? Tá relax. Ah, tá. Relax é uma boa gíria. Uhum. Hein, valendo quatro pares para o Percpan 2007, um dos maiores festivais dedicados à percussão do mundo, na Fundição Progresso, 23 de maio. Para participar, acesse o fm.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro, respondendo. A gente estava conversando aqui sobre Bento 16, Clodovil, e aí você formulou uma pergunta. Você fez a pergunta. Você fez a pergunta. Você fez a pergunta. Você fez a pergunta, qual é a minha? Querida torcida, existe a possibilidade de Bento 16 canonizar, num curto período de tempo, Clodovilzinho? Por suas manifestações totalmente sintonizadas com o que a igreja de Bento 16 é verdade, vem pregando? É verdade. Qual foi a prega? Qual foi a prega? Qual foi a pregação do... Prega, né? Qual foi a pregação? Tá rindo, né? Qual foi a pregação que o Clodovilzinho se afirmou? Chamou o nego de feio, mulher dentada não, não, em pé. Não, com Bento, o negócio de ficar, prostituta. Assim, rapaz, um alto escalão aí da igreja falou que as mulheres de hoje que ficam são comparadas a prostitutas, meu amigo. Aí o Clodovilzinho assumiu... As mulheres falou, em pé, né? Mulher em pé, deitada, aquela coisa toda. É muita emoção, né, cara? É uma loucura. Puta que pariu. Riding on out like a bird in the sky, where it's riding on out like you were a bird, flying on out like an eagle in a sunbeam, riding on out like you were a bird. Wear a tall hat like a druid in the old days, wear a tall hat in a tattooed gown, ride a white swan. Love a bell time, where you head long, baby, can't go wrong. Take a bright star and place it on your forehead, say a few spells and baby, there you go. Take a black cat and sit it on your shoulder, and in the morning you know you're not. Thank you. Gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. É, Nando, Martinho uma vez só não, pelo amor de Deus. Dobradinha. Cara, sabe quem apareceu aqui agora há pouco? Clebinho, meu amigo. Clebinho, lenda, Martinho, pelo amor de Deus. Martinho da Vila? Positivo e operante. Cara, muita emoção, né? Achando, né? Sempre achei. Mas que som é esse aí, meu amigo? Isso aqui, rapaz, é a música lá do sul da África. Aliás, essa semana passada, eu vi uma entrevista de um dos coleguinhas de Nelson Mandela, aquela turma que passou mais de 20 anos em cana. Espetacular lá no Roda Viva, aquele programa, né? Maravilhoso. Cara, é coisa de doido mesmo. Espetáculo, espetáculo. Manda. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila. Tô ligado. Como é que tá a efervescência aí? Clebinho aqui, várias indagações. Luan, né? É, falando que o Clodovil poderia ser canhonizado, porque ele santo, ele já é, etc e tal. É, ele tá falando que... Tá perguntando... Perguntinha pra você estilo Pantera. Vai rolar show do Gladiators na Fundição. Vale a pena ir, etc e tal. Inclusive a promoção da rádio, né? É. Legal, dá um pulo lá, enfim. É, vai sair o disco do Raj Bernardo, produzido pela galera do Digital Dub, seus amigos. Já trouxe aqui e acabei não tocando. Terça-feira que vem eu mostro o disco do Raj Bernardo. É isso aí, Ana Carolina, Cristiana, Tatiana Leal. E Vanessa? Cat Power. Vanessa ali nada, rapaz. Ih, rapaz, mesmo. Salvador deve estar sob água, né? O que a Tatiana fala? Cat Power é bom pra Dedel, trouxe pra que ela venha ao Brasil. E ele merece ser canonizado. Por aí vai. Ah, é. Quanto tempo de ronquinho ainda? As 15, né? Ah, é. Ah, é. O clima relax, você sabe a que ele leva, né? Ao quê? A baba. Baba na fronha. Baba na fronha. Aí então tem que dar uma... A gente tem que dar uma... Um amp, né? É amp. A gente tem que dar um amp, hein? O amp é forte, hein? Tem cinto de segurança essa bodega aí? Mano. Aí, ó. Tem? Tem baba? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. It's all Tava querendo tirar um berço, né? Um ronquinho, né? Ah, o programa tá cool, tá relax. Pô, daqui a pouco vai entrar uma Sandy Denny. Aquele climinha baba. O olhinho vai fechando. As perninhas vão se enroscando. Hein? Ajeitada no travesseiro. Ajeitadinha no travesseiro. Não vai, né, mano? Ah, não. Pô, vai ser tão gostosinho dormir com ronca ronca hoje. Aí, meu amigo, a jeripoca gêmea. Gemeu gravada na França, Ace and Dub Foundation com Police on My Back, clássico The Equals, logo depois reinterpretada muitos anos depois pelo Clash. Em seguida ouvimos Half Man Half Biscuit com a música The Trampton Riots. E aí ao fundo, nada mais nada menos que Yardbirds, So Long. Aliás, essa versão da música está editada. Tem algum lance engraçado aí? Sempre tem, né? É, né? É. Promoção efervescente no finalzinho, acabando milho, acabando a pipoca, né? É, a Carolina já antecipou as palavras. Ah, já? É, claro. Mais alguma informação, assim, nova? No esporte por aqui, a Tatiana Leal tá reclamando que eu leio muito mal, essa coisa toda. É mesmo, né? Pois é. Aliás, chegou uma mensagem aqui que forte isso, também, lá isso. Da Guilhermina, hein? Que isso, que isso. Da rainha. Guilhermina. É, forte. Mas enfim, aqui ao fundo, Yardbirds, uma banda espetacular pra encerrar a edição de hoje do programa. Não é sempre que a gente cruza... com um coletivo, por onde já passaram Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, né, meu amigo? Mas enfim, a edição dessa música, nesse disco que nós estamos ouvindo, traz um outro clássico. Pois não, a gente vai encerrar já, não? Não, daqui a pouquinho. Eu queria só mandar um beijo. Ah, não, vamos criar um clima baba pra você. Manja. De light, legal. Essa é a mega espetacular trilha de Herbie Hancock para o não menos espetacular e mega filme de Michelangelo Antonioni, Blow Up. E de onde o The Light tirou. Isso é um baixo de Ron Carter, maluco. Isso é 66. E o interessante é o seguinte, eu já falei disso há muito tempo atrás. Mas como essa trilha caiu no programa de hoje, nós ouvimos o Yardbirds, que já existia ali. Espetáculo. Se segura aí, BH, pelo amor de Deus, hein? Diga lá, é muita pressão, é muita pressão, meu amigo. Diga lá, diga, diga, diga. Eu ia vietar, querido. Jack DeJohnette, Ron Carter, Paul Griffin na guitarra e tudo sob a batuta de Herbie Hancock, que assina a trilha original do Blow Up. Mas aí o interessante é o seguinte, o Antonioni, totalmente Chamberlain, completamente descacetadinho, montando o Blow Up, pra quem não viu, é uma história de um fotógrafo que... Em 66, no auge da Swing in London, né? O auge da porra louquice. O telefone toca loucamente aqui. É... Um filme, né, fundamental para qualquer pessoa. Responsável Blow Up foi por muitas e muitas e muitas gerações de fotógrafos. Porque o fotógrafo ali é um deus, né, no filme. É, come todo mundo, espetacular, um Rolls Royce conversível, enfim... O Antonioni montando o filme, sabe quem ele queria? E o Yardbirds aparece tocando a Vera com o Jimmy Page e o Jeff Beck no palco. Eu já falei isso aqui no programa muito tempo atrás. Sabe qual era a banda em 66 que o Antonioni queria que fizesse essa participação no filme? The Velvet Underground. É mesmo? É mesmo. Em 66 o Velvet Underground não tinha lançado disco sequer, existia, né? Como um coletivo de despirocados em Nova York. E o Antonioni queria. Os caras estavam tão no início que não tinha dinheiro para comprar passagem para eles atravessarem a poça e gravarem em Londres. Então o Velvet Underground não participa do filme. E o Yardbirds, que já estava ali, na esquina. Em Londres, na esquina, literalmente na esquina, pegou o bico e no meio da trilha sonora realizada pelo Herbie Hancock, espetacular aqui ao fundo, tem Stroll On com o Yardbirds. Enfim. É isso. É isso, né? Eu queria mandar um beijo pra Akie, pro Sam. Como é que é? Como é que é? Akie e o Sam. Ah, vai mandar pessoas? Um sushizinho depois? É, né? Tipo isso. E um beijo grande, rapaz, mais que querido, pra Valmor Pamplona, um dos maiores diretores que. Daqui a Belo Horizonte, deixa a gente terminar com o Yardbirds interpretando Bob Dylan. Com cerveja, de... pô. É? Claro. Bom, acabou a promoção então, né? Durante a semana, Nandão entra em contato com os quatro felizardos que faturaram cada um ingresso duplo para o Perk Pan. Dia? Dia 23 de maio, Função Progresso. Exatamente, com todas as atrações. Tem mais alguma mensagem interessante aí, aos 48? Sempre tem alguma coisa assim no finalzinho, né? Ali o juiz já levando o apito à boca, entra uma informação interessante. Essa é a última leitura nossa? É. Vamos ver aqui. Para a rapaziada que acordou completamente desorientada com a sequência que a gente fez aqui com Asian Dump Foundation, Half Man, Half Biscuit e o Yardbirds, que levantou, foi tomar aquela Coca-Cola sem gás, viu a barata, né? Essa é a hora de ver a barata, hein, maluco? É verdade. Aí já sabe o que que faz? 3/8, no mínimo? É, marretão. Marreta. Marreta, 5 marretadas, né? Porque senão... Verdade. Britadeira, sei lá. Rola aquele iogurte, aquele Danone ali no chão, a patinha vai para um lado... Azinha vai pra outra, não sei o que, ela se junta e vai em frente, né? Bom, mas essa já foi devidamente exterminada, né? Enfim, mas vai alguma informação aí, saideiro? Não, não chegou nada. É. As pessoas estão orientadas. Estamos todos ainda vivos, é isso? É isso. Agradecer a participação da nossa torcida. Terça-feira a gente volta ao vivo. Não deixe de participar durante a semana, fazendo seu pedido, seu comentário, enfim. Beijinhos, bye bye, tchau. Yardbirds interpretando Bob Dylan, tchau. You say, yeah, you love me and you're thinking of me, but you know you could be wrong. You say you told me that you wanna hold me, but you know you're not that strong. I just can't do what I've done before. I just can't beg you anymore. I'm gonna let you pass, and I'll go last. And time will tell these two bags fail, and who's been left behind. When you go your way, and I go mine. Say you disturb me and you don't deserve me, but you know sometimes you lie. You say you're shaking and you're always aching, but you know how hard you try. Sometimes it gets so hard to care. You can't be this way everywhere. I'm gonna let you pass, and I'll go last. And time will tell just who has failed and who's been left behind. When you go your way, I'll go mine. Well, the judge, he bears a grudge. He's gonna harm you, but he's badly built and he walks on stilts. Watch out, he don't fall on you. Say you love me and you're thinking of me, but you know you could be wrong. You say you told me that you won't hold me, but you know you're not that strong. I just can't do what I've done before. I just can't beg you anymore. I'm gonna let you pass. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.